Desde a porta para o pátio ONU, 607. Sierra Kilo, Índia, o senhor está pronto para cobre? Sierra Kilo, Índia, autorizado para Marte, Sierra Bravo, Mike Tango, nível de voo 430, Perwhisky 58, decola da pista no 7, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Sagats. Controle 119.8, aciona 5015, Sierra Kilo, Índia. Procedimento correto, Sierra Kilo Índia, autorizado acionamento. Chame táxi, confirme PLB. PLB 05. 05, aqui, Golf Oscar, confirme faixa de 50 e pista de Angelo de Clark. Oscar, autorizado Sierra Índia Zulu Alpha, nível de voo 010. Decola da pista no 7, curva esquerda, subida forte, controle 1 no 9.8. Aciona 5031, Whisky Golf Oscar. E a frequência 1251-1288. 1251-1288, número 18, grato. Corredor forte, senhor. Whisky Golf Oscar, chama acionamento. Posso de espera próximo da 1031-71. 1031-71, a linha e decola. Pistão no 0, vento 340 graus, 029, 1014. A linha e decola na 1031-71. Número 07, ingressa pátio 1 no portão 05. Pátio 1 no 05607. Web 5722, portão 3, pushback saneamento. Afirmativo, chama o solo 209 para autorização. 209. E web 5722, portão 3, puxa acionar. Web 5722, autorizado pushback acionamento, portão. Puxa acionar, chama táxi 22. Meu Mike Ninja Vitor, confirma o pato que se encontra. Muito bom, gente. Só para tirar uma dúvida, só para tirar uma dúvida, está na via de gás aqui? Você está com informação de abastecimento de operário? Se tem o quê? Abastecimento? Eu posso confirmar, só um minuto, Mike Ninja Vitor. Estou confirmando no pato 5, né? Afirmativo, é a verdade. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, controle, bom dia, contato radar. Afirmativo, Sierra Kilo Índia, Lima tem cabeceira 17. Direto para a cabeceira 17. Salvador, é o TAM 3890, puxa seu nota no 8. Respeito na Vortex. Chama lá. Mike Índia Vitor, confirmando a passada da informação, tá sendo acionado aí em 45. Chegou a entrar passado, só poderia acontecer? Não, foi passada a informação, vai ser acionado aí o pessoal pra afetar o abastecimento em 45. Mike Índia Vitor. Muito obrigado, senhor. Bom dia, viu? Obrigado. Boa fé. Positivo, 3071. Salvador, muito bom dia, é o Gol no 605, informação Gol. Gol no 605, controle Salvador, ajuste 1094, desça para 2000 da via, chegada bom. Autorizado via, chegada bom, sim, Gol no 604. Afirmativo, Serra Kilo Índia, livre decolagem, pista 17, o vento 020 graus com 02 nós. Atente a pássaros, ok? Portátil Web 5722, 106 a bordo, 4 horas e 10, alternada é Confins. 4 e 10, Confins, confirma seus abordos novamente. É 106. 106 a bordo, livre táxi à direita, ponte esperando no 0 torre, 1 no 8, só 612, que negar 1014, 5722. 1014, vai à direita, ponto de espera, 186, muitíssimo obrigado e um ótimo dia para vocês. Retornando para o Lida Elta 3171. 7. Aquilinho. Corre Elta 3517. Bom dia, final no 0 baixado checado. Titan 3517. Trânsito avistado, sem fuso autorizado, pistão 0. O vento norte com 02 nós. Autorizado pouso no 0135 no 7. Gente, certo Lindy efetuando a saída da El. Salvador, bom dia, web 5722, aproxima-se do ponto de espera, está pronto. Webjet 5722, por gentileza, mantenha o ponto de espera. Vai manter, muito obrigado, 5722. Negativo, autorizado ILS, está no 0303. TAM 31171, chame Recife, frequência 1251. 3171, obrigado, bom dia. Bom dia. O papapá, Serra Quilo Índio está efetuando desvios à direita na proa 215 devido a formações. Ciente. É, por 5 milhas do Serra Quilo Índio. Ciente. Afirmativo, o Scoof Oscar, após a decolagem, tem condições de agilizar para o cruzamento do campo? Sim, atendendo a estreia turbulência do Airbus da TAM, quando pronto, 17, vento calmo. Está livre. Gol 1607 Guarulhos. Autorizado via Operuisk 50, nível 360. Decola a pista no zero, curva direita, saída da Euleda, após Bidev, controle 119.8, aciona 5051. Jet 5722 ali, mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 22. Então, 3517 no solo, 116, direito, 121.9. Direito, 119, 3517. Whisky Golf Oscar decolado aos 1-6, tem livre cruzamento do campo, reporte de cruzamento efetuado, mantendo minha frequência, ok? Sael Leda, BDEV, 1985051. Está correto, aponta o Fusco, 1-07. Gente, confio. 7, bom dia. Pátio 3, pátio 1. Posição 1-1, portão 1-1, 3-5-7. E a parte 3, parte 1, para a posição 1-1, 3-5-7. Se é 1-1-8, decimal 6. 2-6, obrigado, tem bom dia. Oi, Salvador, bom dia, está 3-1-5-3-ILF, 1-0. Afirmativo, TAM 3153, reporte passando o marcador externo, baixado travado, altímetro 1-0-1-4, informa o Boeing do Objet, cabeceiro 1-0, aguardando para iniciar a decolagem. Continua aproximação, reporte no externo. 4-3 externo, TAM 3153. Alinhado, pronto, 5722. Afirmativo, aguardando apenas o Baron cruzando o final da cabeceira 28, ok? Aguardando, 5722. Afirmativo, o Whisky Golf Oscar mantendo ainda a minha escuta, visual com o tráfego, reporte na vertical de buraquinho, ok? Reporte. 5722 da Webjet, informa o Baron, travaco do 58 já cruzou o campo, não interfere mais na sua decolagem, o vento variável com 02 nós. 5722 da Web. Iniciando adianta? Salvador, bom dia, é o Azul 4069. 4069, se for autorização, informação em curso hotel, solo 121.9. 1219 para autorização, obrigado. Sou verificado por aqui, Papa Romeu, esquigou, filho. Capegu, Salvador, bom dia, é o Azul 4069, sentido hotel. 0, vento 020 graus com 02 nós. Livre pouso no 0, tá 3153. Whisky Golf Oscar, transfere agora o controle de 109.8, bom voo. 109.8, Whisky Golf Oscar. Confirme apenas o POB do Whisky Golf Oscar. 3 a bordo, o POB é 3, Golf Oscar. Afirmativo, 109.8, bom voo. Só confirme o nível 3 ou no 0? 360. Seguinte, 360 pela Upper Sulu 16, direita, Salvador Leda, Bridge e Transponder 5043, o Azul 4069. Controle, Papa Romeo, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, cheque seu modo Charlie. Ok, checando o modo Charlie, está passando próximo à posição Interlano, uma milha para a posição Interlano, Papa Romeo, Whisky Golf Oscar. Mantenha a condição de visual em setor corredor forte, Whisky Golf Oscar. Leda e Bridge pro Azul 4069, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3890, ponto espera da 10 pronto. TAN 3890, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero. Salvador, muito bom dia, voo 1897. Confirma o solo. Voo no 897, o 897 gostaria de saber se já possui a previsão da saída. Qual o destino de rota? 3153, solo de Salvador 21, livre direita, chama solo 121, décimo 9. 3153. Provavelmente é na rota Upper Sulu 16. Sério, tá é o Leda Bridge. Leda Bridge. Voo 297. Salve Salvador, TAN 3153 de volta para o táxi. Bom dia. TAN 3153, bom dia. Livre táxi via Alfa, Kilo 43, passe 1 no portão 08. Alfa para o portão 08, TAN 3853. Confirmando, vai taxiar via PAT 3, PAT de carga, TAN 3153. Ok, Alfa, ele ingressa no pátio 3, 3153. Decolagem, TAN 3890. É porque nessa aerovia é outra, senhor, tá fazendo outro caminho. E autorizado foi gole elefa, inclusive, ok? Eu desconheço, inclusive eu desconheço essa saída. Minha saída é gole vão. O fito, vou checar aqui, só um minuto. É porque nossa aerovia não é a Upper Sulu 17, senhor. Negativo RNA, vai ser gole elefa, Zambi, Dogna e Upper Whisky 10, ok? Mas tudo bem, a gente faz agora, Fito, sem problema. O controle, bom voo. 98, obrigado, bom dia, 3890. Salvador, bom dia, 3890, decolado, passa 2000. Contato radar vigilância, sai da PUCA, 3890. Gente, eu vou sugerir que da próxima vez que você operar aqui em Salvador, uma vez que houve mudança na sua rota da AVJET, você solicite direto a saída ELEFA ao solo. O senhor está falando com quem, por favor? AVJET 5722. Pode repetir? Não, nós temos a saída ELEFA, mas o ponto ELEFA não faz parte da saída da saída GOLI, ok? É, eu tô ciente, mas foi passado pelo solo, isso, GOLI e depois ELEFA, ok? Gole, no telefone? Nós vamos ver o que compra com relação aqui. Que é negativo RNAV. O senhor quer que a gente prossiga então na EVA, ouvido? Não, só se ele já tomar prova de elefa. Obrigado. 04. Foi dar para o Chivé, acionamento, boa noite, 04. Bom, no 605, estabilizado, ILS, X-Ray, capteira no zero. Torre 186. 86, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, gol no 605. Gol no 605, modulando pra torre, confirmando? Afirmo, no 605. Agora 2,5 do Simbra. Simbra ativa o altímetro no 0, no 4, já embaixo travada. Só mais um instantinho aí. Reporte quando? Agora sim, gol no 605, estabilizado em ILS X-Ray, gear down, trem baixado, travado. Firma ativo, gear down, locker, livre pouso, pistão 0, variável com 03, nós é o vento, gol no 605. Gol no 605, livre pouso, capítulo 0. Aracaju, portão 3890. Prodiamo, 3890. Ah, voa do Jamo agora. Na proa da posição ELEFA, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Ok, próxima ELEFA, 288 com Recife, 260. Obrigado, bom dia pela gentileza. Bom dia, a gente que agradece aí o esclarecimento da nossa dúvida aqui. É, porque a gente não tem GPS ainda, amigão. Sem problema, comandante. A gente que tem que mudar os procedimentos aqui, então. Que isso, amigo. Obrigado. Boa semana aí. Salvador, bom dia, Warren 642. Prossiga. Coordenado nível 390 para Recife, por gentileza, saída prevista. Afirmativo, informação em curso hotel, para autorização, solo 121.9. 109. Solo, bom dia, gol 1642. 1642, Recife, Bebeste City, autorizado. 390 via Peruíche 58, decola a pista no zero, curva à esquerda. Sai da PUCA, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5044. 0390 para Recife, virou Peruíche 58. Após decolagem esquerda, PUCA, transição Caju, controle 119.8, transponder 5044. Gol 1642. Tá correto, cotejamento a porta Pusco, 1642. Pois era Pusco, 1642. Quantas milhas, destino? Gente. 3890, chame o centro Recife em 126.85, alterna 13365. 6853365 3890. Salvador, gol no 605. Gol no 605, Libre Taxi, Alfa Índia, fugindo. Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, portão 03. Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, portão 03, gol no 605. Solo Salvador, é o azul 4069 para pushback acionamento. O 4069, aguarda parqueamento um Boeing no portão 03 à sua esquerda após autorizado pushback acionar a portaxi. Paciente, após a aeronave atrás, a gente está autorizado então o push acionamento? Não vai ser retaguarda, vai ser no portão 03 à sua esquerda. Paciente. Solo Salvador, muito bom dia, trip 55 no 4, ciente da hotel. 55 no 4, Aracaju, 190.30. Recola a pista no 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 119.8, aciona 5065. Ciente autorizado 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda.